Christmas time is here. Everybody knows there's not a better time of year. Hear that sleigh. Santa's on his way. Férias frustradas de Natal. Sells the finest snowman in the neighborhood. Ain't it fun? Always on the run. That's how it's done on Christmas vacation. Let's all let the halls and light the lights. Get a toasted fire burning bright. Give beneath the warmest. Versão brasileira, Herbert Richards. Que lindo, querido. Continua, Russ. Pai, dá para repetir o que estamos fazendo? Claro, Russ. Estamos iniciando o nosso Natal, divertido à moda antiga, indo ao campo em um trenó com motor e quatro rodas para enfrentar o frio majestoso da paisagem de inverno para selecionar o mais importante símbolo natalino. Não viemos até aqui só para que você consiga uma daquelas gravatas idiotas com Papai Noel estampado nela, não é, papai? Não, eu já tenho uma em casa. O que estamos procurando hoje é a árvore de Natal da família Griswold. O que houve? Tem um idiota aí atrás da gente. Bom, reduz e deixa ele passar. Já nasceu o teu jeito. Corre! Não provoque! Crianças, um pinguim! Ficar atrás de alguém que faz alguma coisa assim? Vou ultrapassá-los para deixá-los em segurança atrás de nós. Vou queimar uma poeira. Como uma borracha. Pai, acho que o certo é queime borracha e coma poeira. É, pode ser, Russ, pode ser. Ah, É isso aí, vai comer poeira, ô desgraçado. Legal, já chega. Falando em árvores de Natal, crianças, vocês podem me dizer que tipo de árvore foi a primeira exibida na Casa Branca? Pai, eles voltaram. Clark, pare! Eu não quero passar o Natal morta. Querida, por favor, eu dirijo, tá? Fica calminha, Ellen. Eu estou com total controle. Vou me livrar dessa velharia agora. Oh, pai! Pai! Nós estamos bem, graças a Deus, estamos bem! Clark, estamos embaixo de um caminhão! E você acha que eu não sei disso? Não entre em pânico! Ai, pelo amor de Deus, eu não fiz de propósito! Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome! Perdoe o meu marido, ele não sabe o que faz! Amém! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Mas, árvores. Isso é que é cortar caminho. Pai, então inventaram árvores de Natal para as pessoas irem até o fim do mundo perdendo um sábado inteirinho? Foram inventadas, Russ, porque as pessoas se esqueceram de como é ter um Natal divertido, à moda antiga, e se satisfazem com árvores tristes, mortas, caras, que não têm significado especial. Ai, meus dedos estão dormentes. Olha só, crianças, foi o que nossos avós fizeram. Eu não sinto a minha perna. Penetraram na floresta, escolheram essa árvore especial cortando com as próprias mãos. Mãe, eu não sinto os meus quadris. Clark. Quem foi, querido? Audrey congelou da cintura para baixo. Bom, ainda tem 50%, pelo menos. Lá está ela. A árvore de Natal da família Griswold. Hã? Não é um pouco grande? Que grande o quê? É cheia. Pai, essa coisa não vai caber no quintal. Mas ela não vai pro quintal, Russ. Ela vai pra sala de estar. Olhem só. Ela é linda, Clark. Impressionante, né, Russ? É, sim. Não é uma beleza, Audrey? Ela verá depois, querido. Os olhos dela congelaram. As tradições mais antigas da estação são mais bem saboreadas no aconchego de um bom lar. Essa árvore é o símbolo do espírito de Natal da família Griswold. Pai, você trouxe uma serra? Parece que o sapo superestimou a altura de sua sala de estar. Ô, Grayson, onde acha que vai botar uma árvore tão grande? Se quiser, eu posso mostrar. Você tem muita coragem para falar assim comigo, Grayson. Eu não estava falando com você. Hã? Clark. Acha que vai sobrar espaço para o anjo? Claro, querida. Eu tenho mais uns enfeites a fazer, mas isso não é problema, não. Tá pronto? Eu lhes apresento a árvore de Natal da família Griswold. Tem muita seiva aqui. Tá ótima. Um pouquinho cheia, mas tá ótima. Assim, isso, assim. Obrigado. Eu disse que falei com a minha mãe hoje. E daí? Resolveram que também virão para o Natal. Não é tarde demais para mudar os planos. Não, não, eu ainda não, vai posso ser ligar ótimo. E... Tudo bem. Acho que esqueceu que vai ser difícil receber todo mundo aqui em casa ao mesmo tempo. Meu amor, é nossa família. Não são desconhecidos que vivem nas ruas. Mas eles só discutem. O Natal requer eliminar diferenças e acabar com os probleminhas da vida em família. É. É que a minha mãe acusa sua mãe de comprar comida barata. A sua mãe acusa minha mãe de raspar o buço e... Assim elas ficam sem falar. A sua mãe raspa o buço de verdade? Há tantos anos. Não parece. Eu não sei, Spark. Eu tenho palpite de... Ellen. Isso não vai eu ser... Eu quero passar o Natal aqui em nossa casa. Significa muito para mim. A minha vida inteira eu quis passar um grande Natal em família. Sei. Mas é que você cria coisas na sua cabeça, Spark. Você fixa padrões que família alguma está preparada para ter. Quando é que eu fiz isso? Em festas. Casamentos. Boa noite, querida. Aniversários. Enterros. Feriados. Férias. Formaturas. Dezembro 14. Tá esperando uma gratificação gorda esse ano. Há boatos que vai ser indicado para o prêmio de promotor de alimentos do ano. Não. Não, não tô brincando. Qual é mesmo aquele novo alimento que andou desenvolvendo? O que realça a crocância? Uhum. É um não nutritivo de cereais. É semipermeável, não é osmótico. O que é que ele faz? Ele cobre e funde os flocos, evitando que o leite penetre neles. Ah, eu sei. É um excelente produto. É, eu adoro. A pergunta é, o que vai fazer com a polpuda gratificação? Vai gastar com você tudo? Eu? É, que isso. Dá só uma olhada. Piscinas. É, eu só espero que minha gratificação possa cobrir. Ah, meu Deus. Você vai instalar uma piscina. Eu me adiantei e já dei um sinal de $7.500 de reserva. O último pai de família exemplar. Mark? Clark. E esse é o Bill. Você é quem estava trabalhando no verniz não nutritivo de cereais? Sim, senhor. Eu preciso fazer um discurso para um cliente. Gostaria de citá-lo. Escreva um breve resumo e me entregue até o fim do expediente. Será um prazer. Texto leigo. Nada daqueles jargões idiotas que ninguém pode entender. Sim, senhor. Ah, senhor Shiller. Recebemos o seu cartão de Natal outro dia e minha família e eu estamos lisonjeados por ter se lembrado de nós. Cartão da firma. Não se esqueça do relatório, Bill. Sim, senhor. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Puxa meu saco. Puxa o saco dele. Isso, vai puxando. Pó posso ajudar em alguma coisa? Eu só estava cheirando, sorrindo, paquerando, procurando. A roupa para esposo ou namorado? O quê? O que houve? Nossa, como é que tá quente aqui? Opa! Eu acho que não estaríamos em compras de Natal se a loja estivesse menos quente. Menos quente do que está. Mas que calor. Também você está de casaco? Estou? Como é que isso aconteceu? Porque está frio lá fora. Tá um biquinho daqueles. Quer dizer, um friozinho daqueles. Eu falei bico, É porque o ar tá muito frio. Eu posso lhe mostrar alguma coisa? Eu só... Eu estava procurando alguma coisa para minha mulher. Ai, que Deus a tenha. Ai, meu Deus, me desculpe. Ah, não, não, não. Ela ainda não morreu. Estamos divorciados. Acabou, entende? Obviamente, ela não usa calcinha. E há muita compra a ser feita pelos adúlteros. Adultos, quer dizer, para comemorar o Natal. Em casa, quem casa, quer casa. É um ditado, né? Claro. Mas assim, sabe, vale a pena casar se eu pudesse. Ai, caramba. Época boa para se casar. Bom, você que sabe. Não diga. Tá, e como é que faz? Fica bem no corpo? Uhum. Lá embaixo? Fica legal? Você vai querer um? Claro. Essas aqui devem ficar bem nos quadris. Olha, eu estou usando uma similar. Olha, não dá para ver a linha. Tá vendo a linha, Russ? Não. Não. Olha, pai! A árvore de Natal está mais bonita que a do ano passado. Eu gostei mais dessa. Gente, Feliz Natal! Oi, filho! Como é que você está? Ah, mas há quanto tempo? Como você está grande! Eu gostei muito de ver você. Você está muito bem. Oi, mamãe! Você cresceu. Você está... Querida Nora, não parece velha. Você prometeu. Extrair um pouco de líquido da minha coluna. Está vendo, querida, esta marca no meu pescoço? Você está vendo? Mas se ficar pressionando, vai ficar vermelha, mãe. Estou com hemorroidas. Dá pra gente dar nisso? Não precisa da garagem. Como é que eu não preciso de garagem? Eu preciso. Eu mesmo estaciono. Russ, me ajuda aqui. Eu não vou deixar eles dormirem no meu quarto. Eu vou ficar louca, mãe. Ah, meu querido, eu estou com um cansaço nos pés. Se você fizer uma massagem, eu lhe dou 10 centavos. 10 centavos? Só isso? Audrey? Eu não. Eu vou botar o meu carro na garagem. Não, não vou deixar estacionar o carro. Eu guardo os carros. Faz parte do espírito natalino. Eu estaciono os carros, verifico as bagagens. Eu acho que eu vou passar o inverno todo lá fora. Vamos ter a casa mais linda da cidade, Russ. Sempre quis fazer isso. São muitas lâmpadas. Eu sei. E garanto que é muito trabalho também. Mas se eu estou aqui fora no frio, comprometido a decorar a casa, vou fazer isso direito. Vou fazê-lo em grande estilo. Quer se orgulhar de alguma coisa, não quer? É, acho que sim. Mas é claro. Não acha que está exagerando um pouco, pai? Russ, quando é que eu exagerei alguma coisa? Vai, estica isso aqui. Tem que verificar cada lâmpada. Opa, tá meio embolado. Vai, desembola. Vou buscar outra caixa. Espero que caia e quebre o pescoço. Ele vai cair, mas não vamos ter a sorte de vê-lo quebrar o pescoço. Vambora. Parece provocar danos naquele gigantesco quebra-nozes flutuante. A essa altura eu posso até ver as nozes. Elas devem ter sido esmagadas. Mas nada irá estragar o espírito da ocasião. Não, isso eu garanto. Ah, olha elas aí. Olha as nozes chegando. Para mim parecem nozes gigantes. É, eu me lembro de alguns anos. Os ventos estavam tão fortes aqui que quase perdemos a rena de Papai Noel. O nariz vermelho de Rudolf quebrou uma janela do terceiro andar. E foi por pouco. Decente pedir aos avós que se instalem num hotel? Audrey. Será que podemos pelo menos proibi-los de atender o telefone? Alexander ligou hoje cedo e o vovô disse a ele que eu não iria atender porque estava indo para o banheiro. Dá para acreditar? Estamos todos nos sacrificando, Audrey. Todo mundo? Por acaso está dormindo como seu irmão? Tem ideia de como isso é triste e deprimente? Eu estou dormindo com seu pai. Não seja tão dramática. Eu tenho até pesadelos só em pensar no que ele faz sozinho na cama quando não estou lá junto dele. Eu não sei o que dizer, a não ser que é Natal e estamos todos sofrendo. Ellen, está fumando de novo? Não! Ai! Ô, pai, onde é que eu coloco esses viados? Deixa eles aí na frente da casa. Não consigo achar o Papai Noel. Tá no porão. Depois eu pego. Eu já vou, querida. Eu estou cheio de fome. Ah, obviamente, passou alguma coisa pela janela. E o pior é que danificou o meu som. O tapete está todo molhado, Todd. Eu não sei, mago. Depressa com isso, eu estou virando sorvete. 250 fios de luz, 100 lâmpadas individuais por fio, num total de 25 mil lâmpadas brilhantes italianas. 25 mil. Bom, eu só espero que ninguém que eu conheça passe por aí e me veja olhando para casa vestida de pijama. Se eles conhecem seu pai, não vão achar nada demais. Ah. Liga aí, pai. Eu dedico esta casa ao Natal da família Griswold. Tambores, por favor. Tambor. Tambores. E Deus salve a América! Que beleza, Clark. Você pôs seu dinheiro no lixo. Só espero que vocês tenham visto que desperdício de recursos foi isso. Ele trabalhou duro mesmo, vovó. Trabalhou como relógio. Quando funcionar, me avisa. Clark, querido, eu vi tudo em minha imaginação e foi impressionante. Obrigado, mãe. Deve ser uma lâmpada ruim, filho. Sabe, se uma dá defeito, as outras não funcionam. Se eu fosse você, eu checava pessoalmente todas elas. Mas eu fiz isso, pai. Não dá. Olha, se precisar de ajuda, pode me chamar. Eu estou lá em cima dormindo. Obrigado. Desculpe, pai. Mas ficou bonito mesmo sem acender. Obrigado, minha filha. É, pai. Valeu tentar. Obrigado, Russ. Russ. Hein? Verificamos cada lâmpada, não foi? Ah, claro. Claro, eu acho que sim. Foi o que eu pensei. Eu acho que podíamos ir até lá em cima. Ah, droga, droga. Olha só a hora. Eu tenho que ir pra cama. Escovar os dentes, trocar de roupa. Ainda tem que fazer dever de casa, lavar roupa, lavar o carro. Ainda tem que fazer umas comprinhas. Clark, não demore. Se afasta de mim, seu nojento. Feliz Dia das Mães, 1983, com amor de Clark. De onde está vindo esse frio? Ei! Ei. Oi! Preciso pegar só mais um pouco. Ora, pague em cheque. Vou se precisar. Vou pagar sem não, cartão. Não, com cartão de crédito, é claro. Russ! Socorro! Papai, o Clark já vem? Como é que eu vou saber? Se ele não está metido com as lâmpadas, deve estar em casa. Eu sei que ele quer fazer compras e almoçar com a gente. Ele tem o carro dele. Ele que nos siga. Eu preciso comer para poder tomar o remédio. Natal de 59. Natal de 1955. I was sitting by the fireside, taking a walk through the snow, listening to a children's choir, singing songs about Jesus. Blessed way that he came to us. Why can't it be? Oh, through the year, each day the same. That's what I. Yeah. Eu quero tirar essas roupas, me sentar no escuro com um copo de vinho e beijar cada centímetro do seu corpo. Depois do banho, é claro. É claro. Sparky. O que foi, querido? Está aqui fora por estar ou está evitando a família? Não. Eu ainda tenho um monte de lâmpadas para checar. Enquanto isso, eu posso acender o Papai Noel, as 8 reninhas e o letreiro de Feliz Natal. Vai ficar legal. Está pronta? Quer que eu rufe os tambores? Não, querida, não precisa. Eu não entendo. As luzes da casa não funcionam nem as de cima nem as de baixo. Está bem plugado? Querida, realmente acha que eu verificaria milhares de lâmpadas se eu não tivesse certeza de estarem devidamente plugadas? Usou mais de um fio, não usou? As crianças devem ter tirado da posição. Eu vou verificar. Nuclear auxiliar. Eu não consigo ver. Deve resolver. Ellen, eu consegui! Essa idiota! Ai, Deus. Venham depressa, eu consegui acender as luzes! Eu não vou sair mais como eu saía. Está muito frio. Talvez ele tenha conseguido resolver o problema. Uma toalha. Tá bom! Ah, espera aí, eu não acredito. Mas que gritaria é essa? O quê? O que está havendo? 25 mil luzes piscantes. O que é que o Clark está fazendo, hein? Eu sei lá. Mas o que está acontecendo? Troca! Troca, miserável! A senhora merece passar o Natal numa casa como essa. Que beleza, claro que beleza. Ah, papai. O senhor me ensinou tudo que eu sei sobre iluminação exterior. Muito obrigado. Russ, Audrey. Querida Frances. Eu espero que isso realce o seu prazer com a gente. Ah, é maravilhoso. É. Arthur. Art. Pai. Obrigado por vir. As pequenas não estão pescando. É, eu sei, Art. E obrigado por me avisar. A casa está realmente linda, Clark. Obrigado, Ed. Eu espero que isso incentive o seu Natal. Oi, Catherine. Ed? Ah, a casa está linda, Clark. Ed? Espero que não tenha feito tudo isso só às suas custas. Crianças, venham até aqui para ver o que o tio Clark fez com a casa dele. Ed? Ed? Bem, se não se lembram, este aqui é o Rocky. Não vai me dar um beijinho? Olha, é melhor deixar para a próxima, Art. Ele está com um fungo na boca que ainda não identificaram. Se lembram de Ruby Sue? Ah, sim. Ah, Deus. Ela não é mais vesga? É um fenômeno incrível, não sei. Ela cai num poço e fica vesga. Leva um coice de uma mula e volta ao normal. Eu não sei como. E esse aqui é o nosso orgulho e alegria. Meleca. É um lindo nome. É, demos este nome a ele porque tem corrimento nasal. Meleca, vire-se e deixe o tio Clark coçar a sua barriga. Você ainda não viu o par de testículos que este cão tem, Clark? É, que isso? É, tá muito bom. Você faz cosquinha na barriga dele, Clark, e ele vai amar você pro resto da vida. É, só que eu estou com um problema, tô com a mão machucada. Nós íamos ligar, mas o Ed quis fazer uma surpresa. É, está surpreso? Ah, poxa, se eu estou surpreso? Do jeito que a nossa casa está cheia, mais um ou menos um não vai fazer a menor diferença. É. Nossa casa é grande. Temos muitas toalhas e muito de tudo. Ellen, nós estamos muito bem instalados no ônibus. É só um pouco apertado, mas não queremos incomodar. Ora, tem lugar de sobra. Deixa de ser tão educado, Ellen. Olha, Catherine e eu, nós estamos bem confortáveis no ônibus. Mas talvez vocês não se importem se as crianças ficarem com vocês. É. Após uma longa viagem, nós queremos um momento de privacidade. Querida, que tal apanhar as coisas das crianças e não se esqueça de pegar o lençol de borracha. Vamos lá, eu vou mostrar a nossa casa para vocês. Vamos lá, Rocky. Claro que você vai adorar o Meleca. Para, por favor, viu? É uma árvore linda, Clark. É. É, de verdade? É, eu mesmo a retirei do campo. Uma bela árvore. Ei, ei, sai daí, Meleca, sai! Não se preocupe não, Clark, ele tem encarado coisas piores. Antes de partirmos, ele bebeu meio galão de óleo para carro. Cara, toda vez que ele levantava a perna, você imagina... Ed, se ele beber toda a água, a árvore vai secar. Vamos, anda, sai daí! Meleca! Vai, vai, sai, vai pra cozinha, vai, vai, vai, lá você pode comer alguma coisa, vai. Ah, ele é lindo, não é? O único problema que ele tem são os hábitos meio estranhos, sabe? Quando dá na telha dele, ele agarra suas pernas e fica aflito. Não vai querer vê-lo por perto se estiver de calças curtas, deu pra entender? Mas eu vou te dar um aviso, se ele agarrar suas pernas, é melhor deixar ele acabar. Não acredito que esteja aqui na minha sala de estar. Nunca pensei que esse dia chegasse. É, eu estou feliz também. E é uma pena que os filhos mais velhos não tenham vindo. Pode deixar, eu resolvo isso num instante. Rapidinho. Eu estou com a minha filha numa clínica para desintoxicação alcoólica. E o meu filho mais velho, que Deus o proteja, está preparando a carreira. No colégio? No circo. Deve estar orgulhoso. Ah, sim. Na última temporada, ele fez o papel de anão arremessado por gigantes. Ele acha que talvez ano que vem irá adivinhar o peso das pessoas ou apresentar a todos a mulher bode. Eu tenho que entregar um lance. Você já viu? Não. Ela tem dois chifres enormes bem em cima das orelhas. E é feia que dói, mas é muito meiga. Cozinha muito bem. Quer mais uma bebida, uma comida? Eu posso até levar você até o fim do mundo e deixar que morra por lá. Não, eu estou muito bem, claro. Eu estou feliz de estar aqui. É. Mas quando foi que conseguiu aquele ônibus? Ah, aquele ali? É, aquele é um bom veículo. É, sim. Eu apanhei emprestado com um amigo meu. Ele ficou com a minha casa e eu fiquei com o ônibus. É um veículo muito bonito, não é? É. Fica bem estacionado na calçada. É, sim. Fica. Não fique apaixonado por ele, não, hein? Porque nós vamos levá-lo quando formos embora mês que vem. 18 de dezembro. Traga o Ed até aqui para observar os dados. Está revisando? Boa desculpa. Revisando. Ele vai se ver comigo! Sr. Shelley, Feliz Natal. Quem é? Sou eu, Clark Griswold. O que você quer? Minha esposa e eu escolhemos uma lembrança especial. É um presente simples. Ponha junto com os outros, grisalho. Ah, a propósito, eu espero que meu relatório tenha sido de boa ajuda. Tenho certeza de que foi, grisalho. Agora, se me der licença, estou fazendo uma ligação importante. Ligue-me com alguém. Qualquer um. Depois me diga com outra pessoa. Este é um lubrificante de cozinha não calórico e é à base de silício, desenvolvido pela minha firma. Ele cria uma superfície 5 vezes mais escorregadia do que qualquer outro óleo. Nós vamos voar montanha abaixo com isso aqui. Pai, alguém já testou nisso aí? Que eu saiba não, Russ. Por favor, não passe nada disso no meu, Clark. Sabe aquela placa de metal na minha cabeça? Como é que eu ia esquecer? Eu tive de trocá-la, porque sempre que a Catherine ligava o micro-ondas, eu me urinava todo, esquecia de quem eu era por mais de meia hora. Por isso eu fui ao hospital, onde a trocaram por uma de plástico. E não é tão forte, por isso... Eu não sei se eu vou descer tranquilo pela colina sem nada entre o chão e minha cabeça, a não ser esse plástico ordinário. É isso aí. Acha isso importante, é? Olha, entende? A placa está embaixo dos cabelos, aqui, ó. Vê? Bem aqui, ó. Entende? Não, aqui não tem nada. Mas se houver problema do lado de cá, aí o meu cabelo fica uma porcaria, não é? Eu entendo. É melhor experimentar para ver se funciona. Tenha cuidado, Clark. Não tem com que me preocupar, não, Ed. Batendo um novo recorde na classe recreativa amadora de discos deslizantes em velocidade, temos Clark Griswold Jr. Não faço isso em casa, crianças. Eu sou um profissional. Até mais, amigos. Vamos lá. Deixa rolar. Ai, ai, não! 21 de dezembro. Clark? Vai fazer serão? Ah, oi, Bill. É, eu... só estou terminando algumas coisas aqui. É meu último dia do ano. Tenha um bom e feliz Natal. Obrigado. Você tá legal. Tô. É. Bill, já recebeu a gratificação? Eu acabo de falar com meu filho. O mensageiro da firma entregou alguma coisa lá em casa. Eu acho que é isso. Nada como esperar até o último minuto, né? Recebeu a sua? É. Ah, se já não estiver na sua casa, deve estar a caminho. Se eu não receber a gratificação, eu tô perdido. Ah, não esquenta não, ela chega. Feliz Natal. Para você também. Malekalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Malekalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Malekalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Malekalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Malekalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Papai Noel! Tio Clark, você é o Papai Noel? O quê? Mas que susto. Não, eu não sou Papai Noel. Bem que eu queria. Tá fazendo o que acordada? Rock mordeu meu dedo. É. Ele tá nervoso, porque o Natal está chegando. Nervoso ou animado? Mais do que nervoso. Você não devia provocá-lo. Mas eu não provoquei. Sei. Claro. Ele está nervoso porque não sabe se vai ganhar presente. Acho que ele não devia ficar nervoso. Você também não. Porque se são bonzinhos, Papai Noel sabe. E se vocês acreditam nele, se acreditam na sua mãe, se acreditam no seu pai, se foram bonzinhos o ano inteiro, Papai Noel vai trazer presentes. Ah, sei lá. Às vezes eu acho que essa história é bobagem. Se ele existe mesmo, por que a gente não ganhou nada no ano passado? A gente não fez nada de errado e mesmo assim não ganhamos nada. Bom, eu sei por experiência própria que Papai Noel existe. E dentro de uns dias, de algum modo eu vou provar a você. Sabe, todo ano ele vem à nossa casa. Eu já o vi. Jura? Juro por Deus. Por isso. Foi boa ideia vocês terem vindo até aqui. Eu adoro aqui. Você não tem que usar guarda-chuva para ir ao banheiro e a sua casa está sempre estacionada no mesmo lugar. É. Eu acho melhor você ir para a cama. Tá. Por que não está dormindo? Ah, bom, eu estava olhando uma coisa. Você não sabe se alguém veio aqui hoje e deixou uma carta? Não, por quê? Não, nada demais. Agora volta pra cama. Vai lá. Tio Clark, tem certeza de que não é Papai Noel? Absoluta. Assim como eu não sou o anão também. Eu comi, Não. Só vamos, só fecha a boca pra comer. O que é que está olhando? Ah, a silenciosa majestade de uma manhã de inverno. O ar frio, calmo do inverno. E um bundão usando um hobby limpando uma privada bem diante da minha casa. Estava entupido! Ah, sei. Verificou as privadas? Clark, por favor. Não deu pra controlar. Ele devia saber que é ilegal. É o esgoto público. Se ficar cheio de gás, eu tenho pena de quem acender um fósforo a 10 metros dali. Feliz Natal! Estava entupido! Eu tenho a impressão de que Catherine e Ed não compraram presentes para as crianças. O Rock comentou que o Ed falou que Papai Noel não virá este ano. É. Ruby Sue também disse uma coisa assim ontem à noite. Como é que eles não compram nada para os filhos? Ora, ele não trabalha há quase 7 anos. Em 7 anos não conseguiu arrumar trabalho? Catherine disse que ele só aceita cargo de gerência. Como é que estão os negócios, Ed? Olha, eu não posso reclamar. E quanto a você? É mais ou menos. A sua companhia matou toda aquela gente lá na Índia faz pouco tempo, não é? Não, não tivemos participação nisso. E você, está preparado para as compras de Natal? É, eu não vou mentir para você, Clark. A verdade é que as coisas não estão indo muito bem, não. Eu disse a você que peguei emprestado o ônibus. Não, é meu. Moramos nele. Eu tive que vender a casa, o celeiro, os 10 acres. Eu só fiquei com a área do chiqueiro e a criação de minhocas. Se ao menos recuperássemos a grana que mandamos para aquele pastor de TV que estava transando com as jogadoras de hóquei. E as crianças? Ah, as crianças sabem se cuidar, droga. Não, seus filhos. Ah, sim, este aqui é o problema. Eu não sei como fazer. Nós chegamos aqui sem gasolina. A grana da gasolina acabou antes da gente sair de casa. Ed, Ellen e eu queremos ajudá-los a dar um bom Natal às crianças. Ah, Clark, eu não vou permitir não, isso. Não, nós insistimos. Ah, não vou aceitar a caridade. Ah, eu sei disso, Ed, mas não é caridade, é amizade. Eu não sei o que eu vou dizer. Ah, que isso. Se não me disser o que eles querem, eu saio e compro tudo por minha conta. Poxa, mas que surpresa, Clark. Mas que surpresa agradável, Clark. Você é um amigão. Olha, eu tenho aqui uma listinha. Está em ordem alfabética, começando por Catherine. E já que estamos falando nisso, e se você não se incomodar, ela gosta de coisas, ó, muito finas. Dezembro. Sua casa está em chamas, Clark. Não, tia, são as luzes de Natal. Não me decepcione, hein, Clark? Eu não faria isso, tia Bethany. Estamos no aeroporto, Clark. Chegamos! Já estou indo, puxa, querido. Eu e a Bethany pensamos no presente perfeito para você. Ah, tio Lewis, não precisava me comprar nada. Droga, Bethany, como foi que ele adivinhou? Tão engraçado. Adoro andar de carro. Desde quando se mudaram para a Flórida? Ellen, ainda está namorando o Clark? Tia Bethany, sabe que não devia ter feito isso. Ah, querida, está fedendo muito. Pronto, agora vão todos correr, Bethany. Ela quis dizer presente. Ah. Você não devia ter comprado presente. Não é todo dia que alguém compra uma casa nova. Eles não se mudaram para uma casa nova. Mãe? Na sala de estar, filho. Esta casa é maior do que a antiga. Você ainda está na marinha? Tia Bethany, por que não acompanha a Frances Sim. e a Catherine até a sala de estar? Isso, vem, vem. Olá, vamos. Todo mundo. Vamos, eu trago o drink. Na sala de estar. Olá. Pode deixar, por aqui. Ô, mãe. O que é? Essa caixa aqui tá miando. Deixa eu ver. Ela prendeu o gato aqui. Leve para a cozinha e abra. Para quê? Para o gato andar pela casa? Não podemos deixá-lo na caixa. Por que alguém ia prender um gato numa caixa? Ela está confusa, Russ. Está velha. Ela e o tio Lewis não têm dinheiro. Então ela pega as coisas em casa mesmo, embrulha e dá de presente. Ótimo. Tô louco para ver meu presente. Olha, isso aqui tá... tá vazando. Melado. Deve ser alguma geleia. Deixa comigo, Ed. Por que você não volta para a sala para se divertir? Hã? Vamos lá, menino! Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vamos procurar sua irmã. Hã? Olha, mamãe, Não tem sentido. Você não gosta de nada. Antes de começarmos, já que é o 80º Natal da tia Bethany, eu acho que ela deve nos guiar ao darmos graças. Ah, boa ideia. É uma boa, claro. O que foi que ela disse? Graças. A graça? Ela já morreu há 30 anos. Eles querem que dê graças. A benção! Eu juro fidelidade à bandeira dos Estados Unidos da América e à república que ela representa. Uma nação sob Deus indivisível, com liberdade e justiça para todos. Amém. Amém. Catherine, se este peru estiver tão saboroso quanto bonito, eu acho que todos nós jamais iremos esquecer. Deixa o pescoço pra mim, claro. Tá, Ed. O que é isso? Desculpa. Ué, está chorando por quê? Eu disse que ficou muito tempo no forno. Só tá um pouquinho seco, só isso. Parece suculento. Sobrou a casca ali. Tem o coração aqui, ó. Eu já comi peru, mas seco desse jeito eu nunca vi. Você tá conseguindo mastigar isso? Tia Bethany, o seu gato, por acaso, come geleia? Quanto ao gato, não sei, não. Mas pode ter certeza que eu como. Aí, crianças. Eu soube pela TV que um piloto de avião viu o trenó de Papai Noel quando vinha de Nova York. É. Fala sério, Clark. Clark, capricha mais um pouquinho pra mim, mas pode caprichar mesmo, hein? Ed. Ed. Fala, Clark. Meleca tá doente? Ah, está atacando um osso. Ele o vomitou. E está comendo de novo. Se não tivesse dado comida da mesa para ele... Não, não. Ele deve ter ido procurar comida no lixo mesmo. Ei, Gris, se não estiver fazendo nada de útil, vá até a sala de estar e pegue o meu charuto. Há mais alguma coisa que eu possa fazer, tio Lewis? Ele é um velho, pode ser o último Natal dele. Se ele continuar, com certeza vai ser. Assim que eu gosto. Querida. Eu disse a você que eram muitas tomadas juntas. Ah, meu Deus. O que foi isso? Nada. Vamos terminar a sobremesa. Se gato tem 7 vidas, esse aí já gastou todas. Ô, Clark, se você não se importa, eu gostaria de ficar com essa poltrona pra mim. Ela é um artigo fino, hein? O quê? Se você não se importar, né? É só dizer quanto ela custou. Que cheiro é esse? É, churrasquinho de gato. Não é da poltrona, é algum tipo de gás que vem do esgoto. Tá uma delícia. Olha o direitinho. Eu vou comer isso. Mas como dá pra servir? Prova um pedaço. Não tem problema, vou comer. Adoro essa cidade. Opa, vou sobrar do teu também. Olha, Mais, amor, mais. Come mais um pouquinho. Lewis? Minha árvore! Qual é o seu problema? Olha o que você fez com a minha árvore! Lewis! Era uma árvore horrível mesmo? Pelo menos já não nos causa nojo. Papai vai ficar louco. Não, ninguém vai ficar louco. Está sendo um Natal maravilhoso. O que é que você quer? Eu tenho uma carta para Clark Griswold. Eu devia ter entregue ontem, mas ela ficou entre os bancos do carro e eu não vi, sabe? Sinto muito. Feliz Natal! Feliz Natal. Não acredito. O que é? Uma carta confirmando sua reserva num hospício? É da minha empresa. A gratificação. Gratificação. Abra! Eu espero que seja uma fortuna, Clark. É, eu senti. Ai, nem sei. Olha... Vai ficar aí falando ou vai abrir logo isto? Abre. Bom, eu estava esperando até amanhã para dizer isso a vocês, mas é que... Com esta gratificação, eu vou instalar uma piscina aqui. Com a gratificação! Abre! Abre! Me desculpem se... Se eu fui grosseiro com alguém ultimamente... É que eu estive esperando por isso. E para ter certeza de que a piscina não iria demorar a ser instalada, eu tive que dar uma grana adiantada. Até esse milagre chegar, eu não tinha fundos na minha conta para cobrir o cheque. Rasga logo essa droga. Isso. Tambores. Esquece. Se sobrar algum... Eu pago as contas de vocês como parte das comemorações. Eu não sei nadar, Clark. É? Eu sei disso. Vamos ver. Clark, o que foi? Querido... É mais do que você esperava? Talvez. Menos? O que foi? É a anuidade do Clube dos Comedores de Geleia. Clark, pelo menos é um presente que vai durar o ano todo. É isso aí, Ed. É isso aí. Eu sinto muito... Clark, essa é a maior pancada na cabeça que eu já levei em toda a minha vida, mas que droga! Filho! Isso aqui tudo! Que ótimo! Muito bom! Se alguém aí estiver querendo me dar um presente de última hora, eu tive uma ideia. Adoraria receber o meu patrão bem aqui essa noite. Eu quero que ele seja arrancado da sua festinha de Natal na sua mansão, junto a todos aqueles ricaços, e quero que seja trazido pra cá, com uma mordaça na boca. Eu quero olhar bem para os olhos dele e dizer que ele é um fominha, um mentiroso, um devasso, um podre, imundo, crápula... Um venenoso, asqueroso, bandido, invejoso, um desgraçado, um filho da mãe, um mentecapto, um pusilânime, um cara que não vale o que respira nem o que come de jeito nenhum. Ai, meu Deus do céu! Aleluia! Cadê meu calmante? Ele tá com um olhar de demente. Ele disse que era melhor irmos pro Havaí. Largue isso aí e volte pra casa! Eu falo com ele. Olha, pai! Será que dá? Eu já vi que não dá. Você não está nem um pouco triste por não termos uma árvore de Natal? Mesmo aquelas sujinhas, tradicionais e tristes. E onde vamos achar uma a esta hora de uma véspera de Natal? O que, que foi? Foi mesmo necessário? Precisamos de uma árvore. Deixa eu lembrar você que estamos... Olha, isso tudo foi ideia minha. Não, não. Eu estou ciente disso. Mas dá pra manter em mente quando ficar maluco? Eu não fiquei maluco. Só resolvi um problema. Precisava de um caixão. Quer dizer, de uma árvore. Não há nada aberto na véspera de Natal. Lewis queimou minha árvore, assim eu estou trocando pela melhor que eu pude. Vou lá. Você está bem? Estou ótimo. Isso aí, pessoal. Que barulho é esse? Você ouviu? É um barulhinho esquisito. Você não ouviria nem um caminhão que colidisse com um tanque de nitroglicerina. Eu também ouvi. Não estou ouvindo mais. Mãe, vê se não se mexe. Não podemos deixar que saia da sala de estar. Cadê o Ed? Normalmente ele come essas coisas. Não, ele parou, Clark. Ele leu que esses quilos têm alto teor de colesterol. Obrigado, Catherine. Eu vou tentar capturá-lo. Russ! Tô aqui. Ah, tá aí. Vai pegar o martelo. Clark, pra que quer o martelo? Eu vou prendê-lo no casaco e esmagá-lo com um martelo. Eu vou com ele. Nora? Nora! Ele já foi? Deve ter se assustado e voltou para a árvore. Esquilo! Ah! Você vai até lá agora dar uns socos na cara daquele idiota. Eu não posso agredir uma pessoa assim. Muito bem, então se não é homem o bastante para dar um fim nisso, eu sou. Sumiu. Ah, meu Deus. O que fizeram com você? Ah, mas que ótimo. Que lindo. Nossa. Olha, meu bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ei, espera aí. Não, ninguém vai embora, não. Ninguém vai abandonar esse Natal familiar à moda antiga. Não, não, estamos todos juntos nessa. Eu sei que até agora nem tudo correu muito bem aqui. Mas nós vamos continuar e vamos ter um Natal mais feliz desde que Bing Crosby sapateou com Danny Kaye. E quando o Papai Noel se espremer pela chaminé esta noite, ele vai encontrar o maior bando de panacas loucos que já viu no hospício. Você é maluco? Não torra minha paciência. Clark, acabou. Não, segundo a visão do Papai Noel. O que é isso, filho? Fica fora disso, pai. Clark, é melhor eles todos irem embora. Antes que as coisas piorem. Piorem? Como é que as coisas podem piorar? Dá só uma olhada nisso. Estamos no limiar do inferno. Filho, eu amo você. Todos amamos. Mas esta foi uma noite terrível. Nada deu certo. Foi um desastre. Mas se perder a calma, as coisas vão piorar. E você é um pai bom demais. Não merece isto. E daqui a alguns anos, você vai querer que seus filhos e sua família se lembrem de todo o amor que deu a eles, tentando lhes dar um Natal perfeito. Eu só... Arruinou tudo. Tudo bem. Acontece. Todas as nossas festas sempre foram assim. Ah, sim. Como o senhor aguentava? Eu recebi a ajuda do Jack Daniels. Eu te amo. Ah, pai. Sim. O senhor vai recitar a noite de Natal? Não. A casa é sua, o Natal é seu. Estou aposentado. As crianças estavam aninhadas, confortáveis nas camas, enquanto imagens de bombons povoavam suas mentes. Enquanto mamãe em sua manta e eu com meu boné nos preparávamos para uma longa soneca de inverno. Quando, lá de fora, vinha um barulho e aí eu me levantei da cama para ver o que era. Indo de encontro à janela, eu fui como um trovão. Abri rápido as cortinas e também as venezianas. A lua brilhava sobre a neve branca e clareava totalmente o que havia lá fora. E para a surpresa dos meus olhos, apareceu um pequeno trenó. E o Ed? E um homem de pijama com uma mordaça, com punhos e calcanhares amarrados. Mas o que é isso? Fiquem aqui. Ho, ho, ho! Feliz Natal, Clark! Está pronto para dar os beijinhos? Hã? Sim, delegado. Parece que meu marido foi sequestrado. O bandido estava usando uma roupa azul e a placa era de Kansas. E ele era enorme, animalesco e muito grosso. Eu nunca fui tratado assim em toda a minha vida. Está despedido. Onde está o telefone? Vou ligar para a polícia. E segura sua onda aí, meu chapa. Clark não teve nada a ver com isso. A ideia foi só minha. Hã? Muito bem, continua despedido. E você vai para a cadeia. Não, Ed. A culpa foi minha. Perdi o controle quando recebi a gratificação. E disse coisas que eu não deveria ter dito. Como? Como recebeu gratificação? Cortei as gratificações este ano? Obrigado pelo aviso. Estava esperando um cheque. Em vez disso, veio uma anuidade de clube. 17 anos com a empresa e recebo uma gratificação todo Natal, menos este. Você não quer dar a ninguém? Tudo bem. Mas quando as pessoas contam com isso como parte do salário, como é que pôde... Como é que pôde... Ferrá-los? Obrigado, Russ. Meu primo aí, cujo coração é maior do que o cérebro... Ora, obrigado, Clark. É inocente. Eu vou ficar mais do que feliz em assumir tudo isso em meu nome e em nome de todo empregado que o senhor ferrou nesse Natal. Ouça, às vezes as coisas ficam bem no papel, mas perdem o brilho quando você vê os efeitos sobre as pessoas. Acho que um balanço agradável não vale muito se você precisa ferir pessoas de quem depende. São as pessoas que fazem a diferença. Gente pequena como você. Por isso, Cal, seja lá quanto tenha ganho este ano, some 20%. Pai? Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Exhibits in the north, his reindeer pulling all the reins. Bells are ringing, children singing all the merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag boys for boys and girls. Ah, Feliz Natal! Vai embora, Todd. Se você quiser entrar, vai ter que arrombar a porcaria desta porta. Droga! Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Feliz Natal pra todos e pra todos uma boa noite! Parados! Vocês não, eles! Atenção, unidades 34, 48 e 70. Por aqui, por favor. 45. Suspeita de assalto. Eu acho que se trata de um terrível engano. Mandei que ficasse parado. Posso piscar? Frank! Helen! Ah, graças a Deus você está Eu bem. Eu estou muito bem, muito bem. Houve um grande mal-entendido esta noite. Ah, por favor, o senhor e a senhora Shirley podem deixar a casa para que possamos resolver um probleminha aqui? Ah, não há problema. Não vou registrar queixa. O quê? Foi um engano. Engano? Meu bem, você foi sequestrado. Eu fiz uma coisa que não devia e essas pessoas me mostraram meu erro. Este é Clark Griswold e sua família. Bem-vindo à nossa casa. Ao que restou dela. Libere o Esquadrão B. O que está havendo aqui, querido? Lembra-se como me diverti com a ideia de suspender as gratificações de Natal? Não fez isso. Bem, ora, eu... mas que modo barato, nojento de poupar uns trocados. Foi muita safadeza, senhor. Se tivesse um cacetete, eu lhe daria uma lição. Eu mudei de ideia. Eu vou conceder todas as gratificações. Olha! Olha só, gente! Olha só! Olha, eu acho que é o Papai Noel. Vem cá ver. Eu acho que é o Papai Noel, olha. É o Papai Noel, sim. O que houve? Eu acho que é o Papai Noel. Não. é a estrela do Natal. E é só o que importa essa noite. Nada de grana, nem presente, perus ou árvores. Vejam, crianças. Significa algo diferente para o mundo todo. E agora sei o que significa para mim. Não é nada de estrela do Natal, Gris. É a luz da estação de tratamento de esgotos. Gás de esgoto? Não faz isso, não! Feliz Natal, Spark. Feliz Natal, querida. Vem cá. Consegui. Peaceful and serene, we can cuddle up.